Olá, será que é fácil identificar um falso profeta? Claro que se alguém se apresentar como falso profeta, você imediatamente vai fugir dele. O problema é que os falsos profetas não se apresentam como falsos profetas e nem sempre é fácil identificar um falso profeta, mesmo evidentemente quando ele, claro, vai se apresentar como um profeta verdadeiro, ou talvez ele nem diga que ele é um profeta. Ele apresente um ensino supostamente iluminado, supostamente trazido aí por uma capacidade especial. Enfim, o fato é que as igrejas muitas vezes são tolerantes em relação a esse tipo de personagem, esse tipo de pessoa, esse tipo de ministério, entre aspas, um ministério que acontece na igreja, que existe na igreja desde o início, desde a era dos apóstolos. Enfim, é uma obrigação da igreja identificar esses falsos profetas, identificar, afinal de contas, a questão de ser ou não profeta. Tem que ter algo bem definido sobre isso e não ser tolerante em hipótese alguma, porque o dano, o prejuízo é terrível. Bom, nós estamos caminhando aqui nas cartas, né? Ou a carta para as igrejas, as cartas que foram para as igrejas ali da região chamada pelos romanos de Ásia, província ali da Ásia, correspondente à atual Turquia. E nós vamos ver hoje a igreja de Tiatira. Tiatira, dentro desse, vamos chamar assim, de eixo de cidades ali do sudoeste da atual Turquia, talvez uma das menos importantes, não era uma cidade que se destacava ali pelos templos ou por sua posição extremamente estratégica ou por qualquer elemento ali de poder político, etc. Em Tiatira, nós sabemos por dados históricos que havia muitas profissões ali, muitos profissionais, vamos chamar assim, uma vez que tinha tanto os produtores quanto os comerciantes. Existiam várias atividades ali, e em Tiatira, particularmente, duas atividades se destacavam, e nisso a cidade tinha algum conceito lá no passado: é a produção de tecido e o tingimento desses tecidos, especialmente naquelas cores que eram mais valorizadas. Uma dessas cores, a chamada púrpura, né, cor púrpura, uma espécie de roxo, era extraído, né, o elemento ali que formava a química, vamos dizer, né, para fazer o tingimento, era por meio de um tipo de crustáceo. Que então eles tinham essas técnicas, né? Tinham acesso a esses crustáceos e tinham a técnica para fazer esse tingimento. E é interessante que uma pessoa que era comerciante, era uma empresária de Tiatira, tinha uma casa em Filipos, uma mulher chamada Lídia, que o livro de Atos nos informa ali quando Paulo atravessa o mar e finalmente chega ao continente europeu. Filipos é a primeira cidade, né, uma cidade da Macedônia ali, a primeira cidade europeia alcançada ali pelo Evangelho. E nós vemos que Lídia, essa pessoa que o Lucas, né, o autor de Atos, descreve como uma pessoa que procedia. Era procedente de Tiatira. Inclusive, ela cede a sua casa ali, ela ouve o Evangelho, ela é uma pessoa que crê no Evangelho, e ela disponibiliza ali sua casa para os cultos, né, que eram realizados. E muito interessante. E isso também demonstra a força que tinham essas atividades ali. Uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção é que havia as chamadas associações profissionais em Tiatira. A gente poderia chamar talvez de sindicato ou federações ali, enfim, o nome não é tão importante, mas o fato é que havia associações dos tingidores, né, por exemplo, né, associação dos cultivadores de uma determinada planta, dos comerciantes de couro, por exemplo, né? Essa era uma das atividades que havia ali. Enfim, essas associações, elas detinham o monopólio das atividades. O que isso significava? Significava que se você era alguém que produzia alguma coisa, que comercializava alguma coisa que essas associações controlavam, e elas controlavam tudo, você tinha que ser filiado a essas associações para poder exercer a sua profissão. Caso contrário, negativo. Ninguém ia comprar de você, você não tinha permissão para fazer aquilo. Quase uma coisa meio mafiosa, né? Mas o fato é que existia esse controle, existia essa restrição a qualquer um que quisesse ali exercer atividades e não fosse associado, isso não podia. Agora, veja, essas associações, elas não eram apenas associações profissionais, elas tinham seus deuses patronos. Os deuses, cada associação tinha o seu, e o pessoal se devotava a isso, se devotava a esses deuses, e festas eram organizadas. Cultos eram organizados em homenagem a esses deuses patronos, o que se chama hoje em dia por aí de padroeiro, né? Isso já existia lá. Então, os deuses que eles acreditavam, né, que eles cultuavam ali, esses falsos deuses eram associados a esse pessoal. E veja, qualquer pessoa que fizesse parte dessas associações, ela necessariamente tinha que participar também desses cultos. Tudo era ligado, não havia uma distinção onde começava o religioso e onde terminava o civil, vamos dizer, o comercial. De modo que você pode imaginar a dificuldade das pessoas que se convertiam a Jesus e criam no Evangelho. Certamente havia aí um grande problema. Em função disso, é que nós vamos então olhar aqui para o versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse, aonde Jesus diz o seguinte para João: ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Então, Tiatira é essa cidade que nós acabamos de comentar. O anjo, nós já vimos, sempre é o líder da igreja, sempre é ele o que vai receber a correspondência ali. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Lembra que Jesus, ele se apresenta a João, né, na sua visão, com várias características que depois ele vai repetindo aqui, destacando aqui ou ali uma dessas características conforme a igreja. E aqui Jesus, ele destaca dois desses elementos que ele mostrou ali para João, que são simbólicos, simbolizam atributos de Jesus, simbolizam características de Jesus. Ele tem olhos como chama de fogo. Veja, é sempre algo como, não é que está saindo fogo dos olhos de Jesus, é que qualquer um que olhe para ele, como aconteceu com João, inclusive, que caiu ali totalmente desnorteado, né, com a visão que teve. São olhos extremamente penetrantes. Imagina alguém olhar para você e sua consciência arder. Essa ideia desses olhos penetrantes de santidade plena de Jesus, que penetram todo, né? Todo e qualquer ser, né? Além disso, ele tem pés como bronze reluzente. O bronze, se você for fazer uma pesquisa nas escrituras, vai perceber que ele está sempre ligado ao juízo poderoso. Veja, de bronze é o altar onde eram realizados os sacrifícios, lá no tabernáculo e depois no templo. De bronze era a serpente que Moisés ergueu ali no deserto, sob as ordens de Deus, que tinha um caráter ali de juízo, de certa forma também. A ideia do bronze é que é um metal reluzente, um metal que traz força, que traz poder. Nós vamos ver isso durante o texto. O que que isso tem a ver com a igreja de Tiatira? Por que Jesus está se apresentando dessa forma? Então, falando nisso, né, vamos aqui à continuidade do nosso texto. A partir então do versículo 19, ver esse conteúdo aí, um conteúdo um pouquinho maior do que as igrejas anteriores. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja em pleno desenvolvimento. Nós vemos aqui, logo no início, no versículo 19, Jesus traz a sua aprovação, aquilo que havia de positivo, aquilo que havia de bom na igreja. Tinha crescimento no exercício do amor, tinha crescimento na fé, tinha crescimento no serviço, tinha crescimento na perseverança. Ora, são coisas importantes numa igreja: amor, fé, serviço, perseverança. Fé aqui não é a fé salvífica, né? Mas é o exercício da fé, é a fé sendo exercitada e haver crescimento, assim como havia crescimento no amor, no serviço, na perseverança. Isso é progresso, isso é a dinâmica da vida cristã sendo observada ali na vida de pessoas que certamente traziam todo esse dinamismo para a igreja. A igreja era beneficiada por essas pessoas que tinham essa dedicação, essa demonstração de verdadeiro apego ao Evangelho, a Jesus, uma verdadeira identificação, e, portanto, eles agora estavam mais adiantados nessas coisas, mais aperfeiçoados do que, evidentemente, no começo, o que é uma coisa esperada na vida cristã. Não acontece sempre, infelizmente, esse não é a marca de todos os que participam do Evangelho, que recebem o Evangelho, mas essas coisas estavam presentes ali. Ou seja, manifestações visíveis de uma igreja verdadeira. Esses elementos devem estar presentes para que uma igreja seja considerada verdadeira. Estavam ali. Agora, elementos bons como esses podem dar a impressão de que a igreja é impecável, de que ela não tem defeitos, de que ela não tem brechas, de que está tudo bem, de que nada de errado está acontecendo. Até porque você tem ali uma série de coisas acontecendo, as pessoas tendo relacionamentos muito bons, de amor, as pessoas demonstrando a sua fé de um modo muito firme e se apegando a coisas boas nas Escrituras, as pessoas demonstrando o espírito de servo, as pessoas persistindo nos caminhos de Deus, apesar de circunstâncias adversas, tudo isso pode dar a falsa impressão de que não há nada a ser reparado. Mas os olhos penetrantes de Jesus, o seu olhar justo, o seu olhar santo, o seu olhar preciso, impecável, esse sim vai dar a ideia correta a respeito da igreja e vai mostrar que essa igreja, apesar de estar em pleno desenvolvimento, era uma igreja excessivamente tolerante. Existia ali a influência de uma falsa profetisa. Veja, aqui Jesus novamente usa, ele traz um elemento lá como referência, lá do Antigo Testamento, lá da história de Israel. Ele havia usado o exemplo de Balaão, um profeta com características específicas ali, não era israelita, ele não é exatamente chamado de falso profeta, ele era um profeta de aluguel, vamos dizer, mas deixando um pouquinho de lado Balaão agora, ele se refere a uma pessoa e ele traz aqui Jezabel como a referência. Jezabel é aquela princesa de Sidom, ali no Líbano, na época em que Israel estava dividida em dois reinos, e o reino do norte, o reino de Israel, era governado por Acabe, um rei marcado por uma desobediência em relação a Deus, um reinado ali manchado por várias coisas abomináveis a Deus e que eram em grande parte devidas a esse casamento que ele teve com essa princesa de Sidom. Ela era filha do rei de Sidom. O rei de Sidom não era apenas um rei, mas era um rei sacerdote, e portanto ela era uma princesa sacerdotisa de deuses cananitas, Baal e Aserá, e que eram considerados como marido e mulher nesse esquema pagão ali dos cananitas, deuses ligados à fertilidade, deuses ligados à terra ali, até a própria terra cananita, eram deuses territoriais, mas muito, muito, muito mesmo ligados à fertilidade, o que fazia do culto a esses deuses algo abominável do ponto de vista de imoralidades, né? Eram cultos extremamente pervertidos, né? A gente tem essas notícias. E essa sacerdotisa, princesa, barra princesa, casa com Acabe, rei de Israel. E ela praticamente se torna a pessoa que vai mandar em Israel. Ele segue tudo que ela impõe ali. Ela implanta o culto a Baal, o culto a Será. Inclusive havia 450, né? A gente vê isso nas escrituras, está lá no primeiro livro dos Reis, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acerá, que ali diz que eles se assentavam à mesa com Jezabel, eles eram sustentados por ela, eram mantidos por ela. O culto a Baal se espalhou em Israel e todos os que se opunham a essa degeneração eram perseguidos. Profetas verdadeiros foram mortos, inclusive é nesse contexto que se levanta, Deus levanta Elias como um profeta que vai se Deus vai usar, né, em tudo isso, né, contra essa total degeneração. Tem toda uma história aí e que nós poderíamos resumir nessa influência dominadora por parte dessa falsa profetisa, essa sacerdotisa, né, que se colocava como alguém que realmente tinha o domínio espiritual da nação de Israel, porque na prática foi isso que aconteceu. Bom, o que Jesus está dizendo é que em Tiatira, não é que tinha uma pessoa necessariamente que se chamava Jezabel, dificilmente esse era o nome da pessoa, mas ele está chamando essa pessoa de Jezabel. Está dizendo, essa Jezabel aí, ou seja, como ela é igualzinha na sua ação, nos malefícios que ela está trazendo, então ela é dado esse nome. E o que ela estava fazendo? As mesmas coisas que a outra fez em Israel, induzindo as pessoas, levando as pessoas a práticas imorais, levando as pessoas a comerem os sacrifícios que eram dedicados aos deuses, aos falsos deuses, ou seja, a idolatria. Isso estava acontecendo dentro da igreja. As pessoas que estavam ali sendo alimentadas pelo evangelho, paralelamente havia um ensino que chegou com muita força por meio de uma pessoa que se dizia, uma pessoa que falava em nome de Deus, uma falsa profetisa, e que com seus falsos conceitos que vieram inclusive a se desenvolver ali depois no segundo século com o chamado gnosticismo, mas que já estavam presentes nessa época. Basicamente, a ideia era que a carne, a matéria toda, ela é má. A matéria não pode abrigar o que é bom. Ela é totalmente corrompida e totalmente má e não tem como. Ela não tem uma possível regeneração. Resumindo, né, e em função disso, as pessoas não precisavam se preocupar com aquilo que a carne fazia. A carne é má mesmo e ela não interfere na espiritualidade da pessoa. Nós vemos vários ensinos, né, Paulo dizendo, por exemplo, olha aquilo que se faz no corpo, né, contamina sim a vida espiritual. Você não pode separar as coisas dessa forma, né? Então, veja, o que acontecia nessa época é que as pessoas se deixavam levar por essa imoralidade, por esses falsos ensinos, movidos, depois Jesus vai mencionar aqui, que eram pessoas atraídas por ocultismo, os mistérios de Satanás, as coisas que seduzem as pessoas, porque parece que alguém ali está dizendo que sabe algo a mais, alguém que tem um conhecimento que os demais não têm, ele tem a chave de algum mistério, de alguma coisa que não está sendo ensinado ali pelos outros líderes. Os outros líderes são fraquinhos, coitados, eles não entendem, eles não têm acesso a esses mistérios. Isso tudo foi chegando com muita força e Tiatira é uma cidade que sofre. E essa mulher semelhante a Jezabel, é uma peça-chave, uma pessoa que está fazendo um estrago tremendo na igreja com a sua forma de influenciar as pessoas ali. Mas nós temos aí a punição exemplar de Jesus. Por isso ele diz, né, que ele vai punir. E essa punição dele e os livramentos que ele vai dar àqueles que não são punidos, vai mostrar que ele sabe distinguir perfeitamente. Ele é aquele que tem a capacidade de discernir totalmente as pessoas. Ele não faz confusão. Ele diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribua a cada um de acordo com as suas obras. Veja, aqui não é simplesmente você faz muitas coisas boas e você vai ter vai alcançar um bônus lá, etc. Jesus tá se referindo especificamente aqui do seu poder para identificar claramente quem pertence a ele, quem não pertence, quais castigos, quais punições ele deve dar a uns e a outros. Por isso ele diz que essas coisas serviriam até como um sinal, como um aviso, como uma advertência, como um exemplo para as demais igrejas. Eles poderiam verificar, quando tudo se cumprisse, o quanto ele é verdadeiro e quanto ele estava, quanto as suas advertências eram válidas aqui. Ele está dizendo: essa mulher, ela vai adoecer de tal forma que isso vai ficar notório. Vai ficar notório que é a minha, pessoas que se deixaram enredar pelos ensinos dessa mulher e não se arrependessem. Havia oportunidade de arrependimento. Mas caso não houvesse arrependimento, o sofrimento viria. Haveria consequências. E essas consequências seriam vistas, seriam percebidas. Jesus os estaria disciplinando nesse caso. E veja, ele está falando aqui o que tudo indica ser um grupo à parte, ou seja, os discípulos diretos dessa profetisa, que ele chama de seus filhos. Esses aí eu vou matar, eu vou tirar a vida deles. Eles não vão mais estar por aí espalhando os seus ensinos. Ou seja, ele anularia as ações dela e eliminaria os tais filhos, né, esses discípulos da profetisa. Fundamental aqui nós entendermos claramente, né, que na era apostólica era possível discernir. Não era fácil, mas era possível discernir os verdadeiros profetas. Até porque havia regras. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, na verdade, capítulos 13, 14, 15, você vai notar que Paulo define ali como que os profetas deveriam ser observados e avaliados pelas igrejas, para que nenhum ensino demoníaco, nenhum ensino falso, acabasse sendo ali introduzido. Portanto, as igrejas tinham uma responsabilidade em relação a isso. Já na era atual, a questão é saber que o dom não está mais presente, que esse dom ele não tem mais função na igreja. Não existe um propósito para que ele haja, uma vez que a Bíblia já está terminada, a Bíblia já está concluída, não há mais o que acrescentar, não há mais o que revelar. Nesse sentido, nós precisamos olhar, inclusive, para os exemplos catastróficos. Toda vez que alguém trouxe algo diferente daquilo que a Bíblia ensina, poderíamos ficar aqui no exemplo de Ellen White, com o Adventismo, Russell, com os Testemunhos de Jeová, Smith, com os Mormons. e saber que Satanás sempre usará de meios sutis para introduzir o mal. Ele sempre vai usar sutileza, sempre vai usar o disfarce, sempre vai usar aquilo que parece verdadeiro, algo que ele introduz ali. Mas a igreja de Tiatira tinha um grupo que resistiu ao mal. E, no caso aqui, pessoas que Jesus disse que não seguiram os falsos ensinos, os ensinos da mulher, da falsa profetisa. Trata-se de um grupo, o que parece, tudo indica que parece indicar uma exceção, um grupo que se manteve resistente, que não foi levado ali pela onda dos demais. A gente não sabe aqui quantos, não sabemos da totalidade, não temos essas proporções, mas o fato é que esse grupo aqui poderia saber, poderia entender que eles tinham sim privilégios designados por Jesus. A autoridade compartilhada pelo Messias, autoridade que o Messias recebeu do Pai, autoridade de juiz sobre as nações, daí os seus pés que se assemelham ao bronze reluzente, pés que simbolizam ali o seu poder, o seu juízo com o qual ele esmagará essas nações que estarão servindo ao anticristo quando ele retornar. Nações que se reunirão para combater os santos, nações que estarão a serviço do mal, estarão a serviço de toda a maldade, de tudo que há de pior no mundo vai se concentrar nessa época, mas Jesus virá para pôr fim a tudo isso com a sua autoridade, a autoridade que ele vai compartilhar com os justificados. É uma autoridade que ele repartirá aqueles que são justificados por Jesus, aqueles que pertencem a Jesus e os que creem em Deus de todas as épocas, línguas, nações, judeus, não judeus, todos aqueles que se submeteram a Deus durante a existência toda aí do mundo estarão ali compartilhando do reinado de Jesus, quando ele então vai implantar o seu reino de justiça, o seu reino de paz. Ele é a estrela da manhã, conforme nós vemos em Apocalipse 22:16. Ele diz: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã." Apocalipse 22, 16. Quando ele voltar, nós estaremos com ele. Nós já temos Jesus, mas vamos ter Jesus de uma forma muito mais completa. Vamos ter Jesus plenamente. Vamos estar com ele. Ele é essa estrela da manhã que surge para inaugurar, assim de forma metafórica, né, um novo dia. Esse que é o sentido da estrela da manhã, aquela estrela que dá ideia, né, de um dia novo que está começando. No caso aqui, toda uma época, todo um período que vai ser iniciado, que vai começar. Que vai começar no mundo a partir da volta de Jesus. E ele diz: o vencedor, aquele que vence, né? Acho que nas cartas a gente vê essa ideia do vencedor, aquele que vence por conta da vitória de Jesus, aquele que vence juntamente com ele, aquele que é vitorioso, ou seja, o justificado, ele vai desfrutar disso, ele vai participar juntamente com Jesus, ele vai ter essa autoridade. Por mais que o mal prevaleça no mundo, inclusive de forma lamentável, influenciando igrejas e seus líderes, o mal ele será esmagado por Jesus. Ele terá. Ele está com seus dias contados e Jesus vai pôr fim a esse sistema, a esse modo como as coisas acontecem no mundo, como o mal prevalece, como o mal predomina. Isso terá um fim. Essa é a mensagem geral de Apocalipse, e ele vai trazendo para as igrejas sempre essa ideia de que sim, há o vencedor, há aquele que crê em Jesus e que deve entender isso e alimentar a sua esperança com base nisso. Por mais que a verdadeira igreja seja desprezada pelo mundo, ela seja não seja aqui uma instituição poderosa, uma instituição glamorosa, não tem uma glória atual neste mundo, embora muitos tenham pensado que a igreja deva ter essa posição. Não é essa a verdade. A verdade é que só lá no futuro a igreja vai ocupar esse papel. Jesus, ele garante isso, ele garante que ele tem esse futuro guardado para esses que se mantêm fiéis. Ele fala que desse grupo que não seguiu ali em Tiatira a falsa profetisa. Por quê? Porque eram pessoas que estavam firmes. Ele diz: eu não vou colocar nada mais sobre vocês, não tenho nenhuma exigência a fazer, a não ser que vocês se mantenham firmes, mantenham-se no caminho. Se você está no caminho certo, mantenha-se nele, é o que Jesus está dizendo. Não precisa se desviar, não precisa mudar a sua trajetória. Isso não significa que são pessoas perfeitas, mas significa que elas estão fora daquele erro que Jesus está repreendendo ali naquela igreja. É necessário avaliar o nosso crescimento espiritual em termos individuais. Esta igreja de Tiatira tinha um crescimento coletivo, um crescimento em áreas importantes, fundamentais da vida cristã: amor, fé, serviço, esperança. Mas cada um de nós precisa verificar como nós estamos. Nós temos crescido em amor, temos crescido em fé, temos crescido em serviço, temos crescido em perseverança, ou somos pessoas estagnadas na vida espiritual, ou pior que isso, pessoas que retrocedem, pessoas que se desviam dos caminhos que tropeçam naquilo em que deveriam estar progredindo. Por outro lado, devemos identificar os falsos profetas. É nosso dever fazer isso. É nosso dever saber identificar aquilo que não procede de Deus, aquilo que é um acréscimo às Escrituras ou uma perversão das Escrituras. Tanto faz. E devemos repudiar os seus ensinos. Não podemos conviver com isso. Não podemos, de forma nenhuma, tentar adaptar aquilo que é verdadeiro ao falso, ao que procede de Satanás, aquilo que Satanás usa como arma para desviar as pessoas da verdade. E, claro, devemos alimentar em nós a esperança da vitória de Jesus sobre o mal. E como ele amorosamente compartilha a sua vitória com os justificados, que somos todos os que cremos em Jesus e por isso somos justificados pela fé nele. Que essa certeza, a certeza da vitória em Jesus, com Jesus, ela nos mantenha firmes, nos mantenha no, nos caminhos que ele traçou, nos caminhos que ele nos deu para trilhar, e não de qualquer falso ensino, qualquer falso profeta, qualquer falso mestre que aparece por aí. Que Deus nos ajude a ter esse discernimento e essa firmeza. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.